Bem-vindo, amigos e amigas, ao Conexão Campo Cidade. Este é o nosso 13º programa. Este programa é uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores com o grupo Questão Agrária em Debate. Olá, companheiros e companheiras, sou a Flávia do grupo CAD, Questão Agrária em Debate, e estamos com o quadro sextacamponesa.com.br. Hoje nosso programa efetiva parceria com a galera da Interferência Rádio Livre. E para explicar melhor, iremos convidá-los para reflexões e para participação das atividades do Movimento dos Pequenos Agricultores. Por isso, hoje, o nosso quadro sextacamponesa.com.br, viemos convidar vocês para a feira que acontecerá no dia 5 de setembro, terça-feira, de 11 às 7 da noite, na Unirio. E no dia 19 de setembro, de 11 às 19 horas, na frente do DCE, teremos a feira na Praia Vermelha, UFRJ. Isso mesmo, galerinha! O Movimento dos Pequenos Agricultores trará a feira e teremos várias atividades. Teremos a Barraca do Saber, teremos uma barraca de livros, várias comidas típicas e teremos produtos agroecológicos aqui da Praia Vermelha, UFRJ. Curta nossa página no Facebook, Sexta Camponesa. Entre no nosso site, sextacamponesa.com.br. Fique atento às novidades, ouça os nossos próximos programas. E estamos juntos na Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar.